autorizado ingresso, pistão no 7, porta cabeceira no 7, pronto para decolagem. É de Fox Charlie, confirmando então o ingresso, táxi via pista 17 e libere na última interseção esquerda, táxi Lima, na Lima, mantém a posição e chama o solo 219 para prosseguir o táxi. Palermo 42, decola os 36, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 308, boa tarde. 6321 para Brasília, autorização. Assim que a aeronave da Gol liberar o setor, será autorizado para seguir parqueamento. Sim, estamos diante da direita, aguardando a liberação 03, patrão ou não, não vem. Solo 6321. 6321, prossiga. Autorização Brasília, sim. Essa não é 6321, não poderia confirmar o horário do plano? 755, sim, se você cair ainda não possui o plano, só um instante, por gentileza. Patrulha 6142 da Oxa. 3 horas e 5 horas da Maceió. Já São Maru. Guarda. Bem, um bom voo. 0 no meio agora, no 895, passou a Rivia Índia. Boa tarde, bom trabalho. Voo no 256. 4196 para 73. Afirmo, Juliette 03. Obrigado. Oceaner 6321 na escuta? Na escuta, certo. Consultado aqui o plano repetitivo, seria para 1810. Confirma se foi realizado alguma CHG? Negativo. Não, nós não tem nada diferente para nós. Gente, só mais uns 3 minutos já terei o plano do sistema. Assim que eu tiver, eu chamo para a cópia. Boa tarde, ponto zero no zero, pronto. Tá ligando 256, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. O vento 180 graus com 08 nós. Ali decola no zero, voo no 256. Charlie, autorizado prosseguir Lima, contorno do pátio 1, após taxiway Índia. Até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, transfere novamente a torre em 1 no 8 decimal 95 para ingresso e decolagem. Tenha um bom voo. Charlie Apollo 41, controle 120 decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 208, obrigado, boa tarde. Controle, gol 1255. 256, sobe 370, saída da FUCA, vigilância. FUCA, vigilância, gol 1255. Controle, boa tarde, 1966, calibrando 2.0 para 1.0. 966, via chegada, Mari, desça até o 050. 050, via. São Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5444. Decimal 85, alterna 12545. 285, 255, atrás. Boa. Boa, 1256, pode voar para antecipar? Negativo, mantenha via saída, 1256. Telemeia 321, correto, portal 6, chame para o despegue, Completa sinal, chama a torre 11895, hotel Julieta. Hotel Julieta. 08, nós. Altímetro no 0 no meio, vento 150 graus com 08 nós, confirma intenções? Ok, vai executar o perfil do IRS e arremete na BA para pouso na 1.7. Pensa o seu direto de terra, corte para o início da remetida. Reportar o início da remetida, até o direto de terra. Mantenha a via chegada 966. Ah, mantendo. Uma 8, que é um bom voo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Fox Trot Charlie Charlie. Fox Charlie Charlie. Transponder 5417. 5417, sobe 410, via saída dela. Via saída PUCA, ok? Nível 2097 autorizado para Ilhéus, nível 240. Perfil de saída da El, após da El voa Coral, após Coral conforme rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, transponder 5437. Localizado Ilhéus 240, na da El Coral, 1208, 5437, ao voo 2097. Voo 2097 correto, portão 8, chame pronto para o direcionamento. Então, 1256. Chama Recife, 126, decimal 85, alterno 12545. Alternativa 2545, por gentileza, na decimal? 12685. 12685, uma vacante. Fox Charlie, o controle. Não, se escuta, prossiga. Centro solicita que voe para o primeiro ponto da aerovia da rota. Afirmativo, vamos voar para a posição sul 12, Whisky 030, ok? Afirmo. Obrigado. Vai entrar na base pela direita, volta certo. O 967 autorizado para Galeão, nível 360, via per novembro 857 até a posição Moço. Decolagem pistão 10, curva direita após decolagem, perfeito saída da El, letra, voa direto e UMI. Controle 120 decimal 8, transponder 5442. 3 do Galeão, nível 360, via UP November 857, até Bolso, decolada 10, curva direita, da El, letra, após direto, Irup, 208, controle 5442, transponder, voo no 967. 367, correto, portão 1, chame pronto, espere acionamento. Vai chamar, voo no 967. Hotel Gilet Serra, seu Lois 5-1, à direita prossegue via Oscar, até o FAT 4, livre frequência, boa tarde. Portão 8, autoridade, sanitário. Livre de nota, 0947, via chegada Ponte, desce para 4 mil pés, ajuste 1016. Tá bom, confirma o nível? 4 mil pés. Charlie. Estamos agora ao centro Recife, no 26, decimal 85, alterno 12545. 25, decimal 45, obrigado. Bom dia. 0917, Max via Pat 1, no Taxi Índio, até o ponto de espera pistão no 0. Quando lá torre 1918 decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Bruno 966 completa, sinal chama a torre 18895. 18895. 66 da Gol, boa tarde. Voltímetro no 0 16, reporte Simbra com trem checado. Gol 2017, mantém a ponte de espera. Mantém, ponte de espera 2017. O 966 está 3, 2 milhas de cima. Pode baixar de trabalho, o 966? Vai informar. Confirma o ajuste, por favor. 1-0, 1-6, Gol 966, cheque trem. Sem pouso autorizado na pista 1-0. O vento 1-8, 0 graus, com 0-8 nós. Tá, vai estar travado, livre pouso, pista 1-0. Eco Delta Fox, confirma a posição. Eco Delta Fox, chame torre no 1-8, decimal 9-5. Eu acho que era outra foto. Check Delta Fox para a cota achando solo, 21 decimal 9. Check Delta Fox para o Siga. Firme matrícula da aeronave? Gente, vou checar qual é o seu plano de voo, porque eu não tenho o mesmo aqui. Certo. Pegada Mari, desce até o 050. Via, até o 050, 0620.

Tenente, o Oxane 6321 autorizado táxi até ponto de espera, torre 18 decimal 95, ajuste 10017. Salvador, uma boa tarde, Oxane 6327, Tenente da November, pronto para a cópia e Léo, já disponível? Tá, isso é Juliette, Goro 966. Gol no 966, antes da Juliette. Gol no 966, aguarde a passagem do Airbus 320 da Oxané, com pintura da Avianca, após ingresso da Juliette, portão 08. Passagem 09 da Avianca, ingresso da portão 08, Gol no 966. Guardião 08, está livre acionamento, aguardando para a cópia. Chapa Tabuaco, Delta Fox autorizado, ingresso pista no 7, reporte aéreo pronto, altimetro no 0 no 7. Grama 327, aguarde um minuto, cópia. Oh, obrigado, médico. Puxinema 327, confirme o horário do plano. 135 somente, senhor. Presente. Guardião 08, pronto para cópia. Guardião 08, autorizado para barreiras, nível 120, decola da pista 17, curva esquerda, saída Momo, após direto. Transponder 1721, no controle 120, decimal 8. Autorizado, guardião 07, decola da pista 17, decola da pista 17, decola da pista 08, 1721, pode transformar. Adeus. Gente, qual comandante, guardião 08? Guardião 08, capitão de Aldo, de gente. Ponte espera, pronto, 0635. 0065, pronto, cópia. Cópia, Fábio Hernandes. Azul, 4065, autorizado, Serra Bravo, Quebec, Papá, confirmando, Kilo, Papá. Via rota do plano de voo, eu peso Luna 0 por base, eu peso Luna 6, restante conforme. 340 nível, saída Dael, Leda, Mótima. Decola pista 10 com curva direita, código. É o 5424, controle de saída no 208. Campinas 340, rota conforme plano de voo, decola da 10, curva direita, pessoa da Tael, Leda Mótica. Recebe caracteres 1-10 por base. 5424 transponder, 208 o controle, azul com a perna 5. Guardião 08. Sapatão Eco, Delta Fox, decola 12805, chama o controle, 120, decimal 8. 08, uma boa tarde. Repita. Você tem o 080 aqui no Serra Lima. 080, Serra Lima. Controle, muito boa tarde. O Papa Tango S. Delta Fox, decolador no 7. Eco Delta Fox Trot, acione transponder 01 no meio, no 1010, corredor achado. 01 no meio acionado, capacidade de gemer 2500 direto morro. Direto morro 2500 autorizado. É, muito obrigado. Boa 72, acione identificação, via chegada, desce até o nível de voo 0620. Negativo, mantenha via chegada, 3172. Desce até o 050, via chegada bom. Desce até o 050, via chegada bom. 050, via bom. Dono 620, completa via, autorizado LS 1017. Autorizado ILS com 1017 na chuva e completando via, 1620. Boa, 84. 07. Chama a Recife no 251-3395. Barreto no 3395. Gente, 2017. Confirme o tráfego? É o gol no 884. Gol no 884, aguarda um minuto, Aracaju. Tá aguardando. Pro Guardião, 08. Guardião 08, a saída Momo, inicialmente mantenha a proa, aguarda para a curva para a esquerda. Vai manter a proa, aguardando para a curva esquerda, 08. Para o TAC, o Gol 9967, 163 a bordo, Campinas, 3 horas e 20. 097, solo 08, libere a próxima direita, chame solo, 121, decimal 9. 219, obrigado. O 967 da Gol, autorizado Índia, ponto espera como número 2, o ajuste 10, 17, confirma somente o PLV. 163, aborda o Gol 9967, autorizado até o ponto de espera da 10, lá de 295. Vamos botar. Solo Gol 097, Litor. 097 Alfa, Juliette, ponto 104. Alfa Juliette 4. Oxiné 6327, ponto cópia. Solo 4065 na 3, Oxiné, estacionamento. Confirme. O Azul 4065, posição 3, Oxiné, estacionamento. Azul 4063. Aguardo um minuto, puxa back acionamento, aeronave ainda na retaguarda. Ok, o 4065 vai aguardar. Papel Guardião 08 está livre da restrição em 3000, atenção para 120. Negativo, mantenha a saída mão. Ok, certo. É 321, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 9 nós. Corre, boa tarde, gol no 967, ponte espera da 1-0. Gol no 967, mantém o ponte espera. Mantém o 967. É, confere? Completa final, ele é, se chama por risco 1895. 1895, graças. Um ataque, azul 4-0-5. E mantém no zero, gol 97. Minha 327, pronto, cópia. Espera, bora em direção na final. Gol no 620, continua a aproximação, aguardando pista livre. Altímetro no zero, no 7. 627, vai dando pista livre. 1620, bom. Decolando da 10 com a curva esquerda, código 5450 e controle de saída 1208. Autorizado Aracaju, nível 230, aerovia Golf 677, decolada no 0 com curva à esquerda, saída Puca, Jama, Aracaju, aciona 5450, controle 208. Correto, chama pronto, portão 07, Gol 1884. Gol 1884, pronto no 07. Livre no 07, gol no 884. Chame pronto táxi. Autorizado, puxa acionamento, chama na pronto táxi, gol no 884. Receba Arbor, minha 321. 360 via Arbor, minha 320. Sierra Lima, para sequenciamento, condições de manter a velocidade até a duna? Tá mesmo, Lima. 2000 pés autorizado, LS. Gente, 2000 pés autorizado, LS, certo. Um ajuste 1017, 1017. 1017, Pitano. 1967, autorizada a decolagem. Estão no zero, vento no 50 graus, com o 1 nós. Visual com o Embraer 190 da Azul, através do portão 04. Visual. Após o início do táxi da aeronave, ingressa para Juliette, portão 04. Após o ingresso, Juliette 04. 90, 0, 0, 0, 3, 2, 3, 1, 7, 2. 3, 1, 7, 2, autorizado, descido até o 050. 2, reduz velocidade, 210 mais, 3172. Reduz velocidade. Tem livre pouso na pista 10, gol 1620. Gol 967, decolador 14, chame o controle de Salvador, 20 decimal 8. 208 pra trás. 0420 horas, de autonomia, Serra Bravo, o meu papá alternativa. Autorizado táxi até o ponto de esperada no 0 via Índia, torre no norte decimal 95 e ajuste no 0 no 7. 0 no 7, ponto de espera. Tá, 10, 195, obrigado, vamos lá. Vou passar aqui. Portugal 021, radar vector for space and maintain present heading, limited by 1-2 miles. I'm having 1-2 miles. Olha, o 9627 da Gol vai manter a proa 205 para evitar formações à nossa direita. Cliente, 967. Chamar o solo, 209, 269. Torre, boa, tarde, se passaram 65, 10, pronto. Azul 4065, autorizado, aliás, manter pista 10. Manter 10, 4065. Apresentando Eliel, nível 240, Golf 677, saída da El Coral, curva direita, aciona 5502, controle 208. Solo Gol 1620, Lincoln, ponto de trás. 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 4.017, deixando aqui a 307. Pelo lugar de Algarve, está passado, e depois, poderia entrar, 1, 2, 0. Se negativo, mantenha 3.000, Guardião 08. Não compreendi a informação. Mantém 3.000, aguarda a processão. Estabilizar o localizador, que o Zé Lima 3.118.95 2.118.95, o Zé Portugal 021 Alpha, resume navigation, flight to Duna, clear the LS, at 3107. Clear direct to Duna, clear Guardião 08, autorizado, ascensão, nível 120. 120, Guardião 08. 172, vetor sequenciamento, mantenha presente pro limitado pelo curso do localizador. 3172, desce para 2000, 10.017. Mantendo a proa, desce para 2000, o limite do localizador, confirma? Confirma, tio. Fala, meu quilo Serra Lima, instrumento cancelado, zona 9, curva esquerda, autorizado, circuito de tráfego da 17 pela direita, reporte girando de base para sinal. Ciente, curva esquerda, base pela direita, reporte para sinal, 17, quilo Serra Lima. Voa no 884, autorizado a linha área, manter pista 10. Autorizado a linha, manter 10, voa no 884. Azul 4065, decolada, zona 9, chama o controle, Salvador, 120, decimal 8. 208, Azul 4065, virado, Fez 2217, controle. Prossiga. Setor sequenciamento, curva direita, vou na prua 230, limite 10 milhas. 230, limite. Eu poderia descer para 2 mil, por favor? Para 3 mil pés. 3 mil, agradeço, obrigado. 3217. Salvador, boa tarde, azul 4065, passa 1400 na EL. Pô, sobe 340 via saída da EL 4065. Via saída da EL 340, azul 4065. 3172, 3172, reassume Duna, 2 mil pés, autorizado ali. 3172 na proa de Duna, autorizado ali. Reporte da 021 Alpha, complete approach, contact now tower, 1895. Obrigado. Alta Fox, frequência livre, coordenação local. Tower, muito boa tarde, Portugal, Zero 21 Alpha, localizado, Portugal 021 Alpha, continue approach, standby, runway vacated, QNH 1017. 1017, standby. Gol 1967, chama Recife no 25 decimal 1, alterno 1-3395 no 967. 251, alterno 3395, gol 967, uma boa tarde. Tá. No 884, decolar 220, chama controle de Salvador no 20 decimal 8. 08884, boa tarde. Portugal 021 Alpha, clear to land, runway 10, winds 150 degrees, 8 knots. Clear to land, Portugal 021 Alpha. Papá, Romeu, Kilo, Serra Lima, Solas 20, confirma o pátio. Segue em frente, à direita via Papá, estacionar a frequência livre, Kilo, Serra Lima. Cruz sobe 230, mantém a via saída pública, vigilância. Dei a POCA 230, gol 84. 3217, esquerda, proa 170, 170, autorizado LS 2010-2017. Esquerda 170, 2010, tomarei estabilizado 32. Completa a aproximação, chama a torre 118-95. Completa, chama do torre 3172. 3217, completa final, reporta passando Duna 3217. Passarei Duna 3217. Salvador, Eduardo, 2442, controle de Mari, Magéria, Magéria, Magéria, Magéria, Magéria, Magéria, Magéria, Magéria, Magéria, Magéria, Magéria, Magéria, Magéria, Magéria, Magéria, Quatro minutos, 3172, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, altímetro 1017. 3172, aguardando autorização de pouso. Estabilizando no INS 3217. Seta final, chama a torre 2295-3217. 2295-3217, obrigado. Salvador, boa, Seta 3217, estabilizado em LSX 6-0. Seta 3217, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso ao número 2, altímetro 1017. Você escuta, obrigado. Portugal 021 Alpha, ground altitude 5, take runway via right and call ground control 121-9. Down to Whisper Target, dial 021 Alpha, looking for Fox. 3172. Via taxi Alpha, Juliet, then stand number 11. Alpha Juliet, stand 11, dial 021 Alpha. Azul 4065, chama Recife, ano 25.1, alterno no 3395. Recife 251, 3395, Azul 4065, 0 batalha. É o gol no 966, está no gate 08, frente da informação 9, minha autorização, Campina Grande. Autorizado Campina Grande, Serra Bravo, que no Golf, via peso 1-0, Nilmo restante conforme. Nível 370, saída Pulca, transição Zipar, decola da pista 1-0 com curva à esquerda, código 5520, controle 1208. Solo 3172, solo de 26, libere para cima direita via eco, fechando solo no 21.9. 219. 84. Peso 5520 no transponder, 208 é o controle, gol no 966. 45. 126, decimal 85, alterna 12545. Sente, primária 2085 e 12545, gol no 84, boa tarde. Boa tarde. O avião 08 estimado para pouso. 232, o TAN 3172. TAN 3172, Alfa Juliette, ponto 02. Alfa Juliette, 02, 3172. O Chinema 327 vai aguardar um minuto para lá da Portugal, taxiando em direção ao portão 11. Ok, quanto o TAP está autorizado? Aguarde a autorização. O Chinema 327. Aguardando. Três, dois, um, sete, solo de 29, libere via eco, chame solo, 21.9. Fernando no 260, guardião 08. Camarada, aqui, Victor, 126, claro, Guardião 08, traço pela bagagem. O azul 4462, desce para 2010, 1017, autorizado ele. Fechando para 2000, 1017, autorizado ele. Azul 4462. Oxenê 6327, autorizado por remoto 144 fiscal Oxenê Táxi. Autorizado quanto ao táxi do Oxenê 6327. 18. Amador, Oxenê 6355. Confirme. Você já possui autorização, Guarulhos? Primeira nave. O voo 6355. Oxenê 6355, autorizado Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeo, via Rampa Zulu 10, pai, restante conforme. Nível, nível 360, saída da El, Leda, Mótima. Decola da 10 com curva à direita, código 5522 e controle 1208. Guarulhos, uniforme Zulu 10, nível 360, Daeu Leda Mótima. Está 10, curva à direita, 5522, 208 é o controle. Quero chamar pronto, porta 05, Oxenê 6355. Maria, obrigado. O gol 1966 no gate 8 para o pushback acionamento. Aguarde no 6327, 77 a bordo, 2h40, Salvador. Confirmando 177 a bordo, Oxenê 6327. É, 77. Autorizado 177, confirmou 77. Não, 77. 77. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, via Índia, estou em todo no 8295, com ajuste no 097, Oxenê 6327. 17, livre táxi 295, Oxenê 6327. O gol 966 está autorizado a iniciar? Gol 1966. após a passagem do Airbus 318 da Avianca Retaguarda, autorizado no 08. Após a passagem, está autorizado o gol 1966.